toca na gente pra nos avivar. É a alegria do Espírito Santo que contagia cada irmão. Vai passando de um lado pro outro com um aperto de mão. É gente com a mão levantada e outro sorrindo dizendo amém. É um assentado e outro de pé saltando dando glória a Deus. É assim por diante, não para um instante a alegria em cada irmão. Sorriso alegre, dê um sorriso, sorriso de cristão. Levante as mãos para o alto e aplauda o dono dessa reunião. E dê um glória, glória, quem está feliz diz amém. Eu quero ver a tristeza pular da alegria também. Dê um sorriso, sorriso alegre, dê um sorriso, sorriso de cristão. Levante as mãos para o alto e aplauda o dono dessa reunião. E dê um glória, glória, quem está feliz diz amém. Eu quero ver a tristeza pular de alegria também. Quando chegou aqui, talvez triste estavas. Mas aqui não tem jeito, é só um segundo, logo o Senhor restaura. E você olha pra um lado e vê um irmão chorando, dizendo aleluia. Só que o choro não é de tristeza, mas sim de alegria. Que pena, o tempo não para e logo chega o final dessa festa. Mas por frente a festa não para, é só uma pausa. Vai pra casa alegre, sorrindo, pois quem chega perto ele contagia. Não tem tempo ruim pra esse crente, é só alegria. Dê um sorriso, sorriso alegre, dê um sorriso, sorriso de cristão. Levante as mãos para o alto e aplauda o dono desta reunião. E dê um glória, glória, quem está feliz diz amém. Eu quero ver a tristeza pular de alegria também. Dê um sorriso, sorriso alegre, dê um sorriso, sorriso de cristão. Levante as mãos para o alto e aplauda o dono desta reunião. E dê um glória, glória, quem está feliz diz amém. Eu quero ver a tristeza pular de alegria também. Dê um sorriso, sorriso alegre, dê um sorriso, sorriso de cristão. Levante as mãos para o alto e aplauda o dono desta reunião. E dê um glória, glória, quem está feliz diz amém. Quero ver a tristeza pular de alegria também. Dê um sorriso, sorriso alegre, dê um sorriso, sorriso de cristão. Levante as mãos para o alto e aplauda o dono dessa reunião. E dê um glória, glória, quem está feliz diz amém.